tá vendo? 24 horas, serena é legada. Só entra em casa quando todos vazam. De manhã tem novidade, às 5 da matina. Varre o jardim e comenta com a vizinha. Fulano chegou tarde, trouxe uma mulher. Saiu agora cedo, acabei de ver. Cê lembra as fulana, ré? Lembro sim. Tá de volta na vida, se vendendo bem ali. Boca de capeta, zóio de coroja. Língua de sogra, verdadeira sanguessuga. Não olha pro pano de bonde nem pra carenagem. Seu rosto é parecido com a frente da Apache. Terminou o tititi, entrou e comentou. O velho é vizinha, tem um mau cheiro. Rasga todo mundo, ela é a certa. Esquece do passado, aos 11 de perna aberta. Garota era rodada, a mãe era devolta. Botou duas anteninhas logo, uma parabólica. 127 canais. Só não pega HD. Tava batendo a bola com o Zafalou. Ela esticou o pescoço e de lá mesmo gritou: não quero maconheiro na minha porta. A coroa maçangou. Quero ver um bairro que não tem uma peça dessa. Fala dos magros, do gordo, até dos careca. Titi vai, blá blá blá vem. Minha orelha tá coçando e a minha também. Ouviu tiros, correu, chegou primeiro que o repórter. Gravou a cena e aumentou pra dar mais ibope. Perito disse que foi 2 tiros de revólver. E o mundo já tava sabendo que foi 10 tiros de Glock. Como é que pode, hein? Oi, diz. Tem um olfato avançado, abençoado o nariz. Ouvido Deus benza, disputa com os cães. Cachorro latiu, ela já ligou pra Dona Bill. A Cissa, a Maria, a José e a Joaquina. Quando chegou na toinha, eu roubei a galinha. Espia, eu roubei a galinha. Mas também tem uns caras assim. É o que não foi, fez o que não fez, enfim. No muro observa quem compra, quem tem. Quem foi, quem vem. Na roda é aquilo, vira as costas, sabe bem. Não dispensa ninguém. Aperta a mão, dá sorriso que nada. Louco é nós, quem é que vai salvar? Já chega dando a voz, moscão doidão. E é mole igual falar demais. Abraço, causa de coruja é profissa. Pacote ambulante, pique parasita. E a tia da vila, bicuda que só ela limitada. A falar da vida dos outros e assistir novela, mesmo assim, né, fiote? Nada muda o fato. Quando toca pra zona é feio, pior é pra barbado. Viagem troncha, eu observo e fica aqui comigo. Quando o moleque baila os pestes, vira perito. Vale nem o comentário, esse tipo aí dá dó. Mil e um histórias pro personagem só. Eu vi, eu tava lá, foi assim, vou falar. Eita, melhor cuidar que o conto vai começar. Motoca quem te diz, comigo não condiz. No mundo de juiz, só olha o meu nariz. Aglomerou na rapa e meu fio vou chegar. Ausentou se é sem boi, tititi, blá blá blá blá. Tititi, blá blá blá blá. Blá blá.